Tá aí, Ciro de Amor e Aue. É nosso domingo especial na sessão de lambadas, 18 horas e 58 minutos, aqui na São Carlos Pioneira. Eu vou deixando a minha última desta noite e daqui a pouquinho estou de volta para comandar a sessão de variedades até as 22 horas. Eu vou deixando com vocês a Márcia Ferreira e Chorando Se Foi. Não chore. Sábado e domingo nós estaremos de volta na sua companhia. São Carlos Limitada, ZYK 657, ondas médias, 1450 kHz, ZYZ 862, ondas tropicais, 2420 kHz, faixa de 120 metros, estúdio de escritório, Rua 9 de Julho, 1801, caixa postal 115, torre transmissores, Recanto Cap Rossi, Rua Luiz Royer, 1035, São Carlos, São Paulo, Brasil, 50 anos de comunicação no seu rádio.